Em algum lugar alguém caminha, um coração deseja somente um pouco de atenção. E na escuridão, na noite fria, sozinho está sofrendo, chorando um sonho que se foi. Só Jesus pode mudar a vida, mas quero usar você e eu. Vamos hoje então servir, espalhando amor a quem precisa. Nós podemos ser a luz em meio às trevas, o calor a quem tem frio, um sorriso, uma canção, a palavra de consolo para o coração. Para Deus não há um favorito, nem mesmo pobre ou rico. Para Ele todos são iguais. Pela fé nós divisamos um futuro sem fronteiras, onde todos nós seremos um em Jesus. Se nós nos tornaremos de fato irmãos de um mesmo sangue, o sangue que nos redimiu. Vamos hoje então servir, espalhando amor a quem precisa. Nós podemos ser a luz em meio às trevas, o calor a quem tem frio, um sorriso, uma canção, a palavra de consolo para o coração. Só o amor pode quebrar as barreiras que insistem em separar-nos uns dos outros. Esse amor pode curar intrigas e feridas, as feridas. Vamos hoje então servir, espalhando amor a quem precisa. Nós podemos ser a luz em meio às trevas, o calor a quem tem frio, um sorriso, uma canção, a palavra de consolo para o coração, espalhando amor a quem precisa. Nós podemos.